Em algum lugar da galáxia, no ano de 2000 e sempre, existe um lugar que eu gosto de chamar de central. Então seja bem-vindo ao meu mundo. Daqui vejo as estrelas bem mais que vejo o sol, menos quando eu me entendo com a cama e o lençol. Ontem a noite foi boa, né? Rolê com os parceiros e eu já vi que hoje é dia de dormir o dia inteiro. Aqui chove às vezes, mas aqui tem sol também. Mas nada em exagero pra viver como um refém. Sinto falta da praia, sim, do litoral. Mas no meu lago tem ondas, isso até que é bem legal. Tem uns pra falar mal, tem uns que não vão voltar. Mas lugar como esse aqui vai ser difícil de encontrar. Tem político safado, mas aí é outra história. Pois tem marcha pra bater de frente com toda essa história. Porque eu não vou deixar sujar o meu lugar. E se é pra brigar por isso, pode pá que eu vou tá lá. Um céu como esse aqui, cê nunca vai ver igual. Visitante estelar, seja bem-vindo à central. Como eu cheguei aqui, acidental. Deu problema no motor da minha nave espacial. E um meteoro desviou minha rota, me fez pensar que às vezes se perder é um jeito de se encontrar. Dias pra me acostumar, noite sem matar minha sede. Muito ar pra conseguir respirar sem capacete. Gravidade diferente, um frio que não tem mais fim. Mas eu vi que esse planeta tinha algo de bom pra mim. Me pus a explorar esse lugar tão distante. Nunca pude imaginar que encontra semelhantes de planetas diferentes, mas com uma coisa igual. Viajante intergaláctico lutando por um ideal. Há tanto pra fazer, tanta festa pra curtir. Tem sementes pra plantar, tanta gente pra sorrir. Mas o sol já tá nascendo e eu preciso dormir. Esse é o fim da transmissão, a gente se vê por aqui. Vai! We're gonna take some time for celebration. Let's go.